Bem-vindos ao podcast Caneta e Walkman. Estamos aqui depois de tantas semanas que não demos as caras. Como já expliquei nos episódios anteriores, o Vitor, que é o nosso patrão, ele debandou do barco e por conta disso nosso servidor para de ser pago essa semana. Então, eventualmente, os episódios antigos que a gente fazia vão acabar sumindo. Mas não se preocupem, eu vou fazer um backup deles no YouTube ou qualquer outra plataforma gratuita. E sei lá, não sabemos se voltamos. Talvez este seja o nosso último episódio. Não se sabe o destino. Exatamente. O Rogério já começou a falar aí. Fala aí, Rogério. É, e aí, né? Pelo jeito, se bobear, esse é o nosso último episódio, né? Porque o Vitor resolveu pular fora do barco. Acho que ele cansou de falar bobagem, ficou perdido. Ele ficou ofendido da gente xingar o Benighted. Ah, pode ser, né? A gente ficou xingando o Benai, ficou chateado com a gente. Hashtag chateado. Coisas que acontecem. Hoje a gente está com um convidado especial, Michel Argenton. Fala aí, Michel. Seja muito Olá, bem-vindo. gente. Muito obrigado. E não sabia que eu ia participar do último episódio do podcast. Olha só, que momento especial. É, se for o último, enfim, já fica aí, Se for o último, né? abrilhantado. É bom que fica parado lá no feed, todo mundo que vai ouvir começa de trás para frente, já te ouve aí, já fica Boa. famoso para os nossos 10 Pô, já ouvintes. alguma coisa já. É. Eu acho que é justamente por conta disso que o Vitor meio que desencanou também, né? Viu que o metal morreu. Pois é, né? Virava o quê, né? Que a gente ia virar os podcasters famosos. Não dá, né? O tópico que a gente fala. Ninguém ouve Ah, o metal. metal acabou, né, velho? Agora é só K-pop, Criança gente. rebelde ouve K-pop. Tem que começar a falar de K-pop se você quiser fazer. Eventualmente a gente volta aqui na semana que vem fazendo um podcast sobre K-pop. Não que eu saiba qualquer coisa, Marmanjo de mas. quase 40 anos falando de K-pop. Seria incrível. Vamos lá, fazer um episódio sobre o BTS. Pô, já sabe quem são eles, já alguma coisa já. É, não, já estão em voga aí, né? Opa, caralho. Já é a cultura pop do século XXI. Eu até um pouco tempo atrás achava que BTS era alguma marca de alguma coisa, alguma empresa de distribuição, qualquer coisa do tipo, porque esse E deve nome ser. BTS. Sempre que eu lia BTS no Twitter, eu achava que era alguma coisa a ver com bytes, processamento de dado, turma da É, TI. Aí eu achei que você soubesse disso aí. BTS data. É, mas não era, né, no caso. Que seja também, né? Se a criançada tá feliz, tá dançando lá no Centro Cultural Vergueiro, tá massa. Tá saudável. Gente, a galera fica dançando no Centro Cultural Vergueiros. Eu acho que eu lembro disso lá no passado, de ver uma galerinha que ficava dançando lá. Eu só ficava olhando aquilo e falava, não tô É, mas naquele entendendo, tempo não era K-pop, né? Naquele mas não tempo era era outra coisa. K-pop, podia ser outras coisas. Mas eram os coreanos que moravam lá no prédio do meu tio, cara. Então eram só eles. Eu não sei o que eles estavam ouvindo, eu não lembro. É, quando eu morava em São Paulo, eu morava bem perto. E eu sempre ia no cinema lá, né? Que era R$ 1, assim. Sempre chegava lá, tinha uma galera dançando, uns troços oriental. E aí, eventualmente, só migrou pro K-pop, né? Vai, é o Zeitgeist. Ah, pois é, cara. Pelo jeito, a Vergueiros é meio que a Liberdade 2, né? É Só que. a continuação natural da rua, né? É a continuação ali, né? Não tem muito segredo, não. Enfim, vamos falar de rock. Hoje é dia de rock, bebê. Ah, antes aí, né? Caso a gente acabe, talvez a gente volte com algum outro programa em algum outro momento, com outro nome. Talvez no YouTube, fazendo com vídeo. E sei lá, né? Eu acho que também a gente precisa ter uma mulher no time que ajudaria aí. Pois Mais é. pessoas para verem, para dar mais representatividade e para dar um contraponto para gente que só fala besteira também, né? Então, se tiver alguma menina nos ouvindo aí que se interessa por metal, que tenha mais ou menos a mesma formação, assim, que ouve metal há pelo menos uns 20 anos aí e quiser perder tempo, não necessariamente semanalmente, mas perder tempo e dinheiro eventualmente. Pois é, porque dá dinheiro que não dá, né? Dinheiro não, né? Porque agora a gente vai partir pro gratuito, mas não vai ganhar nada. Vai ganhar talvez no máximo uns 10 seguidores ali no Twitter e já tá bom, né? Enfim, entre em contato. Talvez a gente tenha projetos novos pro futuro. Ou também talvez a gente volte com um especial aí na próxima semana. E aí a gente pode ver de fazer, sei lá. Podemos discutir isso Ah, pois é. no meio do caminho. Ou seja, tá tudo incerto, gente. Aqui a gente não sabe quando vai acabar a pandemia, quando a gente vai tomar vacina e nem se o podcast vai continuar. Então, fudeu, É, é isso não, é aí. tudo um grande mistério. A gente tá atrasado aí, não só com o podcast, mas com o assunto com o qual a gente vai falar hoje aí, por pelo menos umas 3 semanas. Acho que hoje já é o quase 10º dia, né? Estamos indo para o dia 29. Então, já faz quase 10 dias que o Joe Biden é o presidente norte-americano. E uma das coisas que chamou muita atenção aí, pelo menos no meio metálico, foi que o John Schaefer do Iced Earth estava no meio dos protestos lá na invasão do Capitólio. E estamos aqui atrasados, né? O Iced Earth começou a pipocar na minha timeline já faz umas 2 semanas, 3. O Iced Earth pipocou na timeline faz umas 3 semanas. Resolvemos fazer o episódio só Mano. agora. A gente sempre tem um protocolo aqui que o Rogério apresenta a banda e tal, mas o Iced Earth ficou em tanta evidência nessas últimas semanas que mesmo quem não sabia o que era, eventualmente já sabe. E chamamos o Michel, que a Camila nos indicou, que é um grande especialista em Iced Earth. Um grande especialista. E, Michel, vou passar a palavra para você, então. O Iced Earth foi uma das primeiras bandas de power metal que eu comecei a escutar. Efetivamente, quando eu comecei a escutar heavy metal, né, no geral, eu, né, jovem adolescente, comecei no power. Então, foi Angra, foi Blind. E aí, naturalmente, eu caí no Iced. O primeiro contato que eu tive com eles foi com o Live in Atenas. Ah, sim. Então vamos falar sobre ele aí na Que eu acho que sequência. muita gente, acho que talvez tenha começado a ficar fã deles mesmos ali. Né? O vocal do Barlow sempre foi um bagulho muito foda, né? Tipo, você escutar e falar, Assim, caralho. quando você ouve o Iced Earth, você consegue notar ali bastante as influências de Iron Maiden que tem, né? Até o primeiro nome da banda lá que veio antes, o Purgatory, faz referência ao Iron Maiden. O Sim. estilo de tocar guitarra do John Schaefer lembra muito o estilo de Ah, baixo. cavalgadona, né? É, o Iced é tipo um Iron Maiden parrudo, né? Assim, tipo, ele pegou as cavalgadas, deu uma aumentada ali na mão direita na velocidade. É o Iron Maiden que ouviu muito Manowar, né? É, puta, pra caralho. Pra caralho. Não, mas é isso mesmo, assim. Eu acho que Sim. pelo menos para mim, quando ouvi da primeira vez, o que me chamou muito a atenção foi esse lance de guitarra, que é um estilo que poucas pessoas de fato aprimoraram assim esse esquema de cavalgadona assim. Eu acho que nos anos 90, eu acho que as bandas principais que faziam isso eram justamente o Iced Earth e o Nevermore, que foram duas bandas que ganharam um puta destaque ali nos anos 90, numa época que o metal tava meio que caindo assim, né? Sim. E no Black Metal, eu acho que o Gorgoroth foi a banda que mais usou esse tipo de riff. É, né? Porque total baseado na cavalgada ali, né? Tipo, Sim. tanto que no Ice é muito mais interessante você ouvir os riffs do Schaefer, né? Aquelas cavalgadas monstras, do que tipo, você parar pra ouvir os solos que tem, né? Que muitas vezes Sim. os solos de guitarra que tem no Ice não é tipo, pô, são solos legais, pá. Mas não é nada que você Sim. fala, caralho, olha que solo absurdo. Mas aí entra aquela cavalgada monstra, aí sim que você pira, né? Total. E hoje o disco que a gente vai falar mais aqui, você falou aí do vocal do Barlow, mas hoje a gente vai falar sobre um disco que é sem ele, né? Que é o Sim, Night of the o Storm Rider, John Greeley. do John Greely, que parece a mistura do Shane do Napalm Death com o Sammy Hagar, o Birubiru do Corinthians. Mas canta pra Canta pra caralho caralho. também, cara. O vocal dele me lembrou bastante. Me lembra bastante um pouco o vocal. Bastante um pouco, né? O vocal do Halford. Quando ele dá aquelas notas mais agudas. Sim. E me lembrou bastante o vocal do Halford. Assim, meio que o jeitão de cantar e tal. Vamos falar um pouco sobre o Halford aí, mais além. Não necessariamente sobre o Halford, mas sobre o Reaper Owens, né? Que É, depois também teve isso, substituiu né? o Barlow. Enfim, antes do John Greely, quem cantou no primeiro disco foi o Gene Adam, que era o vocal original do Purgatory. Purgatory que até voltou recentemente, 2 anos atrás, eles lançaram material novo depois de não sei quantos anos. Mas aí ele foi substituído pelo John Greely, que na sequência foi substituído pelo Matt Barlow. que é o cara que todo mundo associa com Iced Earth quando a gente fala na banda no período clássico dela, né? O Matt, que inclusive é casado com o irmão do John Schaefer, enfim, são cunhados ali. Eu não sei necessariamente qual o tipo de relação pessoal que eles têm hoje em dia. Cara, fim do ano passado eles lançaram um CD de Natal, ah, né? Ah tá, não sabia dessa. Então... lançaram. Com o chamado Schaefer Barrow. Que doideira, né? Um CD só de músicas de canções de Natal, versão heavy metal. Que doideira. Eu lembro que o Matt Barlow, quando ele saiu do Iced Earth pela primeira vez, que depois ele voltou, né? Depois que o Reaper Owen saiu, ele voltou e cantou pelo menos mais um disco. Antes dele ter sido substituído pelo cara que tá hoje em dia, o Stuart, não sei o quê. Stu Block. Isso, ele. Eu lembro que ele largou de mão da banda pra tocar na banda da polícia, que eu acho que ele é policial, alguma coisa do tipo. É, né, tipo... Ele virou oficial de polícia em Georgetown. Isso, ele saiu do Iced pra virar policial. Que doideira. Aí ele foi lá prender o amigo dele. É. Ele foi lá prender o ex-companheiro dele de banda, que tá fazendo baderna no Congresso. É. Foda, né? John Schaefer preso ontem, né? Era pra ter sido preso amanhã, que eu acho que a ideia veio de fazer quando ele tava foragido ainda. Bom, vamos... Rogério, explica um pouco aí sobre a história do John Schaefer ser preso e essas coisas do tipo. Pra quem tava fora da bolha aí, metálica, virtual, o que que rolou exatamente? Eu acho que aí todo mundo viu o que aconteceu, né? Depois que terminaram as eleições, né? O Trump, né, como o belo mal perdedor, né, que já era de se esperar, né, ficou dando o piti e tentando contestar, né, o resultado das eleições dos Estados Unidos. Mas aquilo já tinha sido feito, contagem de votos, ele não tinha nenhuma prova contra aquilo e ele quis acusar. Então, como é de praxe, eles fazem uma reunião no Congresso americano, para fazer basicamente só a validação dos votos que já tinham sido contados, só para fazer a leitura daquilo. Sempre foi mais uma coisa com um papel mais cerimonial, né? Os delegados, os deputados, eles podem, né, questionar votos, né? Mas é muito difícil, porque aqueles votos já foram contados, aí a pessoa levanta uma objeção, mas isso tem que ser aprovado por todo mundo, enfim. E o Trump, ele queria, na época que o Biden, né, tentasse reverter, não aceitar os votos, né, o que era algo completamente fora da Constituição, e ele começou a convocar, né, protestos contra isso no Congresso, né. E como ele atiçou a multidão, o que aconteceu é que a galera resolveu invadir o Congresso. E no meio da história tava o John Schaefer no meio da bagunça com o apoiador invadindo, né, o Congresso. E isso deu a maior confusão, porque o que eles fizeram assim foi completamente ilegal. Morreram 5 pessoas lá no dia, e agora o FBI, a polícia, eles estão identificando o pessoal que invadiu e prendendo esse pessoal. E no meio tava a figura do John Schaefer na invasão, que foi preso por causa disso. Inclusive, eles não vão arbitrar fiança para ele. Ele vai ficar, pelo jeito, ele vai cumprir cana com essa história aí. E se condenado pelas 6 acusações que ele tá sendo indiciado, pode ficar até 10 anos preso, né? Pode ficar até 10 anos preso. Inicialmente poderia ser 1 ano só, mas como envolveu agressão a policial, parece que ele tava lá com spray. Aqueles spray anti-urso, né? Que se o urso vai te atacar, você joga um spray. Isso, ele... Um spray anti-urso pra afastar os policiais. E, cara... Michel, fala aí. Cara... Eu vou ser bem sério, eu espero muito que ele se foda de uma forma muito grande. Eu também, viu? Assim, sendo bem sincero. Assim, é o que, né, a gente tava comentando antes de começar a gravação. Que ele era, tipo, de direita, né? Uhum. Todo político nesse sentido. Meio que todo mundo que é fã do Iced sabia, saca? É o que até, né, eu brinquei. Sim. Quando ele gravou o The Glorious Burden, tipo... Pra falar da guerra, que o Sul perdeu e, tipo, mano, ele ainda deve estar esperando os caras declararem vitória, tá ligado? Mas é aquilo, né? Desse ponto, você gravar um CD até, tipo, você invadir o Capitólio, no que supostamente a gente sabe que não é bem assim, a maior democracia do mundo. É igual aquele meme, mano, que surgiu, né? Se isso é a maior democracia do mundo, você pode colocar inglês fluente, sabe, no seu currículo. Pois é. Então, é, tipo... eu acho que é complicado, né? Porque os caras, basicamente, eles foram invadir o Congresso pra basicamente protestar contra a democracia. E o que é bizarro é que os caras ficam falando em liberdade de expressão. E você fala, gente, o que esses caras estão fazendo? É maluco. Quando começou a estourar esse negócio do chefe e tal... Eu comecei a dar uma olhada na internet, mano, ele já tava dando umas declarações, tipo, não, porque eu sei a verdade, vocês não têm noção do que está acontecendo, os globalistas estão... Os globalistas comunistas. Tirando a sua liberdade, sabe, umas paradas dessas. O papo de saiam da Matrix, né, puta, começou com esse papo... Saiam da Matrix, as loucuras, Cara, essas teorias conspiratórias surgidas... Nesse momento recente, quer dizer, teorias conspiratórias elas sempre existiram, né? Mas nesse momento a internet ela deu muita voz pra muita gente que sei lá. Que não dizia. Assim, essas pessoas até têm o direito a falar essas merdas, né? Só que antigamente eles não se uniam, né? Essas pessoas não se encontravam, eram vozes dissidentes num grande meio. E agora a internet estreitou laços entre essas pessoas. E eventualmente isso começa a ficar um lance mais perigoso. Então, porque elas estão se encontrando. Aí né? Assim. O pessoal literalmente enlouqueceu, né? Porque tá. É umas coisas que a gente não que eu fico pensando sempre se a internet ajudou a difundir esse tipo de coisa. Se isso aí sempre existiu, cara. Porque você pensar em umas pessoas que defendem umas teorias tão absurdas, cara, pra mim não faz sentido. Eu acho que sempre existiu, mas a internet ajudou a dar voz pra essas pessoas, ajudou a fazer com que essas pessoas fossem ouvidas. Eu também concordo com isso, acho que, tipo, sempre vai ter alguém que vai, tipo, achar que existe uma grande conspiração, ou que, sei lá, tem uma força superior que ninguém sabe, que tá governando o mundo de um jeito errado. Só que agora, né, com a internet do jeito que é, né? Acho que nem questão da internet, né? Rede social. A gente pode pôr mais nesse nível. Juntou, né? A galera começou, porra, olha, essa pessoa aqui fala a mesma coisa que eu. Oi, pessoa. Vamos compartilhar aí umas informações. Aí vai juntando. Saca? E ficou mais fácil deles se encontrarem, né? E existem... E essas pessoas têm níveis muito maiores, tipo, de teoria da conspiração dentro delas. Mano, começa a se enfiar naqueles cantos mais obscuros da internet, em fóruns que, tipo, super específicos pra juntar esse tipo de gente. Sim. E aí essas ideias só vão aumentando, sabe? O próprio Schaeffer. Sim. Eu não duvido nada que ele mesmo tenha participado desses grupos. Sabe? E isso já começa a partir do momento que essas pessoas invadem o Capitólio em Washington DC e você vai ver que cada pessoa que tá lá é de uma origem diferente. O John Schaeffer mesmo é do estado da Indiana, né? Que já fica a uma boa distância dali. Ainda que o Iced Earth seja da Flórida. Aliás, falar sobre a Flórida aqui é um caso meio... assim, precisamos falar sobre a Flórida, né? A Flórida, né? Cara, a Flórida, pra quem não conhece os Estados Unidos, ela é tipo o Paraná americano. E o Paraná que é a Rússia brasileira, né? Onde tudo que é bizarro acontece. E tirando o death metal, assim, se bem que não podemos tirar muito death metal, não sei se as pessoas chegaram a acompanhar o que rolou com o Pat O'Brien do Cannibal Corpse 2 anos atrás. Eu que falei no Nevermore, eu acho que o Pat O'Brien chegou a tocar junto com o Nevermore. E, enfim, o Pat O'Brien ele meteu fogo na própria casa, invadiu a casa da vizinha, resistiu à prisão, tentou atacar um policial com faca. Enfim, tava loucaço. E depois na audiência dele eles tiveram que colocar aquelas roupas anti-suicida nele porque o cara tava descompensadaço. Porque o cara tava descontrolado. Caralho. Total, né? Enfim, existe um canal no YouTube que um jornalista independente americano, ele fica viajando pra fazer entrevista só com gente bizarra. Esse canal chama All Gas No Breaks, eu não sei se vocês conhecem. Eu vou linkar depois. Esse cara, velho, ele fica viajando sempre pra uns lugares propício pra encontrar gente bizarra. Então esse cara vai numa convenção de terraplanista, ele vai no lançamento do livro do filho do Donald Trump. Nossa. Ele vai num lugar onde as pessoas estão fazendo uma festa pra protestar contra o coronavírus. Enfim, em dois episódios... Ou seja, o cara tá procurando uma porcaria, né, na vida dele. É, não, né? E cara, é bizarro, que é tipo só aqueles white trash mesmo, assim, sabe? E sempre tem uns malucos fazendo uns rap no meio do vídeo dele. E o cara super sério, assim, entrevistando as pessoas. Você lembra do Rodolfo ET? Ele parece uma versão americana do Rodolfo, assim. Que ele é grandão, usa uns ternos gigantescos, meio descompensadão, assim. Entrevistando as pessoas numa boa, assim. Ele não ri de ninguém, ele só dá voz pras pessoas e, assim, as pessoas se enforcam. E tem dois episódios que ele vai pra Flórida. E, assim, sempre ele vai nos lugares e tal. Na Flórida não, bicho. O cara só chega e começa a entrevistar as pessoas na rua. Ou seja, a aleatoriedade das pessoas na rua da Flórida já é o suficiente, né? Ela já se equipara a essas convenções, esses lançamentos que ele vai. Enfim, o Ice Jerf eu acho que tá bem representado lá, né? Sim. E, cara, rolou uma baderna, assim, que, cara, na cultura do cancelamento atual... A Century Media, que foi a gravadora que tava com ele desde o princípio, não só no Iced Earth, como no Demons and Wizards, que é o projeto dele com o vocal aqui do Blind Guardian. Cara, Century Media cancelou, tirou todo o material da banda das vendas do site e nem na parte lá de antigas bandas do roster não tá constando mais, assim. Ou seja, a banda foi eliminada pela própria gravadora. Foi eliminada. Nossa, a própria gravadora resolveu falar, chega. É, realmente os caras não vão querer ser associados, porque essa história vai dar ainda muita, muita complicação. Não, ainda mais se ele... Que ele foi preso e, mano, ele vai ser condenado, eles não vão deixar. É, vamos tomar como exemplo, né? Assim, se o Trump ele não tivesse perdido as eleições, eventualmente até rolava aquele perdão categórico que os presidentes dão para as pessoas, assim, mas eu acho que nesse caso é demais. É, e na verdade eles deram. Eles prenderam várias pessoas depois, né? E eu acho que eles aproveitaram muito. É essa coisa, porque se eles tivessem prendido eles, acho que ali imediatamente, colocado, eu não duvido nada que ele daria o perdão, porque o Trump, ele deu o perdão, né, para mais de 70 pessoas que eram apoiadores dele no último dia antes dele sair da Casa Branca, né? Inclusive pro Steve Bannon, né? Esse é um fenômeno comum nos Estados Unidos. Sempre que rola uma transição, assim, de partidos e tal, eventualmente rolam umas coisas assim. É, rola umas bizarragens. É o que a gente falou, né? Se essa é a maior democracia pois do é, mundo. É. Eu acho que justamente por conta disso que os malucos acabam terminando maluco aí, igual o caso do John Schaefer. É, então, e o Schaefer, se não me engano, acho que as acusações que ele tem, tipo, entra em questão tipo, de terrorismo, saca? É, porque é ataque à ordem pública, né? Ataque ao. Invasão, né? Não é só o ataque. É. Então... Não é só a invasão, é justamente. Atentando contra a democracia, né? Contra a ordem pública. O que nos Estados Unidos é um troço, assim, absurdo, né? Pesado, né? É, então, eu acho que por isso que ele, tipo, vai se fuder muito. E, cara, eu não sei se vocês chegaram a ver no Kickstarter, no ano... Eu não sei se foi no ano passado, no começo do ano passado, que ele lançou uma campanha lá pra lançar um livro chamado Wicked Words and Epic Tales, que tem basicamente todas as letras do Iced Earth que ele escreveu nesses 30 anos de banda, com ilustração de, sei lá, dezenas de artistas. E esse projeto ele foi financiado, ele era para ter sido entregue mais ou menos em outubro, mas por motivos X esse negócio atrasou, assim como tudo que as pessoas financiam através de financiamento coletivo, né? E, cara, a parte de apoiadores... Lá dos comentários de apoiadores, virou basicamente uma arena de pessoas defendendo o lado de John Schaefer, com pessoas falando, não, eu não quero mais isso, eu quero que o Kickstarter devolva meu dinheiro, eu quero que esse livro se foda, enfia no cu, sabe? E, cara, e assim, virou uma rinha, você entra lá, é tipo, pessoas passando pano, falando que não, ele tá certo, ele tá lutando pelo que ele acredita, e o metal sempre significou isso, é, significa... vocês ouvem a Acid Earth e não entenderam isso, vocês nem deveriam estar aqui. Outros caras falando, não, você é um terrorista, você tem que se fuder e eu quero meu dinheiro de volta. E os isentão, não, galera, vamos baixar aí, vamos separar a arte do artista e coisas do tipo. Vamos ser amigos. Vamos dançar juntos. Enfim, ele que foi vadindo lá o Capitólio com uma touca daquele Oath Keepers, que é uma milícia paramilitar da direita conservadora americana. E, assim, eu não sei se o Matt Barlow tem qualquer relação com isso também, né? Ele que é policial. É, ele ficou bem quietinho, né? Pelo menos eu não vi nada... Então, eu acho que... Cara, é a mesma coisa, né? Tipo, enfim, quando o Hans lançou uma nota, assim, que disse nada, né? Tipo, ah, estou muito abalado no momento para tecer qualquer comentário. Me abstenho de dizer qualquer coisa. Parece que o Stu fez um lance meio parecido também, né? Ele lançou uma nota e no outro dia deletou a nota. Eu nem sei o que que tava nessa nota. Se você souber, fala aí. É, o Stu foi assim, o resto da banda do Iced, eles lançaram uma nota falando que eles não são a favor desse tipo de coisa, esse tipo de violência, não sei o que, não sei o que lá. Meio que falando, ah, foi o Sheffer que fez isso, a gente não tem nada a ver com essa parada. Sim. Aí. Só que aí o Stu, acho que no outro dia, ele fez uma postagem que parecia que tava meio contraditório com isso. Entendi. Aí a galera falou, ô, e aí? Você é a favor, não é? Qual que é essa parada? Aí ele respondeu uma pessoa assim meio atravessada, aí a galera começou a cair matando nele, ele deletou, e acho que no outro dia ele já falou, gente, eu deletei a postagem porque as pessoas me interpretaram mal, mas como já tá tirado um print e já estão distribuindo por aí, eu resolvi falar de novo. É uma parada dessa, sabe? Entendi. Então meio que ele foi contraditório, aí ele quis, tipo, não é bem assim. Vocês me entenderam errado. E aí ficou por isso mesmo. É sempre assim, né? Dá treta e o cara chega e fala, não é bem isso. Não, vocês me entenderam errado. Sei. Não, todo mundo te entendeu bem, né? Particularmente, eu entendo o lado do Hans de, tipo, falar, cara, eu não tenho o que falar, sabe? Vou ficar quieto aqui. Porque eu tudo que ele falar, ele vai desagradar alguém. Sim. E bicho, é o ganha-pão dele, saca? E ele não tá preso, ele tá aqui. O Blind Guardian tá fazendo os corre dele lá. Então, eu acho que o Hans, tipo, meio que fala isso. Eu acho que faz, tipo, ele ser mais isento, eu acho que dá pra entender, saca? Eles têm um projeto, sabe? Não é como se eles convivessem todo dia, como uma banda. É, nem do mesmo país os caras são, né? É, então eu acho que, tipo, é um pouco mais compreensível, tipo, ele meio que não querer dar uma palavra maior, falar, não, porque o Sheffer é um merda, nunca mais farei nada com ele. Porque aí, tipo, vai gerar uma dor de cabeça que o cara nem quer, velho. Ele só quer fazer a música dele com a banda dele e beleza. Agora, o Stu, tipo, mano, os caras conviveu junto, sabe? Tem banda. E, tipo, não é uma bandinha que, tipo, você não precisa conversar, sabe? Sim, é um casamento, né? É muito mais complicado. É um casamento. Né? É um casamento, é. É a ali, tipo, é a empresa deles. É, com certeza. Então... Pois é. Eu acho que do Stu, eu acho que é mais, tipo, ele era melhor ter ficado quieto, sabe? Mas as pessoas não conseguem. Pois é. Assim, estamos aqui há meia hora falando aí sobre causos do John Sheffer, que a gente, a rigor, nem entrou no mérito do disco ainda. E esse é o segundo, o Night of the Storm Rider. Talvez alguém tenha perdido, né? A gente só falou sobre o disco aí e nem pincelou nem nada. Mas ele é o segundo disco do Iced Earth. Ele foi lançado em 91. E, cara, as músicas desse disco eu acho que foram as que definiram mais exatamente esse estilo que o Iced Earth foi trilhar. E o Iced Earth é uma banda que nunca mudou muita coisa ali não, né? Apesar da mudança de vocalistas, apesar de todos esses momentos distintos que a banda teve, eu acho que a carreira deles, assim, musicalmente falando, é um negócio muito sólido. E você tem nesse disco clássicos como Angels Holocaust, Storm Rider, Pure Evil... Ou mesmo a Traveling Stygian, que é a última música do disco, que é a mais épica zona, né? Tem quase 10 minutos de duração. O Michel ali no começo do podcast já falou também sobre o triplo ao vivo, né? Que é o Alive in Athens, que eles tocam basicamente esse disco inteiro. E Enfim, vamos falar um pouco sobre o disco aí, Michel. Pode falar aí. Então, fazia tempo que eu não escutava esse CD. Eu até, quando a Camila falou, pô, é pra falar do Night of the Storm Rider, pá. Eu pensei, puta, cara, se pá, eu não conheço muito esse álbum. Assim, sabe, tipo de cabeça? Sim, sim. Mas deixa eu pegar pra ver. Aí eu li o nome das músicas, comecei a ouvir e, tipo, comecei a cantar tudo. Eu falei, caralho. Pois é, né? Eu escutei tanto, assim, esse CD. Aí que eu fui me ligar do ao vivo. Sim. Que aí eu fui bater o setlist e tal. Eu falei, caralho, mano. Eu conheço a maioria das músicas pelo vocal do Barlow, no ao vivo. E por falar no vocal do Barlow, por isso também, tem aquele disco que foi lançado logo após o lançamento do terceiro disco lá, o Burnt Offerings, que é basicamente o primeiro e o segundo disco regravado com o vocal do Barlow, que... Como chama? Days of Purgatory, eu acho. Isso, que é tipo uma coletânea. Que, cara, é um disco meio sem pé nem cabeça, assim. Porque eles mantiveram as mesmas trilhas de guitarra originais, regravaram o baixo, a bateria e os vocais, assim. É. Eu acho que, sei lá qual que foi a do John Sheffield em fazer isso. Mas na mixagem não deu tanto certo, assim, me parece. Ainda que as músicas sejam boas, né? São as mesmas músicas com o vocal do Barlow, que... Pra mim é o melhor vocalista que a banda já teve. Ou talvez não o melhor vocalista, mas é o que mais se encaixa ali com o que se espera do Iced Earth. Basicamente você tem o mesmo disco quase que totalmente gravado por outro cara. É, eu acho que nos anos 90, talvez acho que faria sentido, tipo, pra apresentar o Barlow, sabe? Sim. Eu acho que às vezes foi tipo isso. Como o vocal do Barlow, tipo, é um puta vocal, ele era diferente dos dois primeiros, né? Os dois primeiros álbuns, ele conseguia cantar, tipo, daquelas notas absurdas. Sim. Mesmo assim, ele sempre teve aquele tom mais rouco, né, mais grave, que pelo menos, né, no meu caso, sempre foi o que me chamou mais atenção, né, apesar dos agudos absurdos, ele sempre manteve aquele tom grave. Então acho que às vezes pra apresentar por aí, falar, ó, pois é, esse daqui é o nosso vocalista, esse cara é foda para um caralho, escutem aí. É, eu lembro que quando saiu o disco, assim, quer dizer, não lembro quando saiu, mas eu lembro em um momento posterior, quando eu tava recuperando as entrevistas e tal, que foi na época mais ou menos do lançamento do disco ao vivo ali em 99, que foi quando eu comecei a ouvir Iced Earth, que foi quando eu conheci. Tinha lá uma entrevista que o John Sheffield falava, não, esse disco ele foi regravado tanto para trazer uma nostalgia para os fãs antigos da banda, quanto para apresentar para os fãs novos os discos antigos, que não tinham tanto alcance naquela época. Que não é igual hoje em dia que você vai no Spotify da vida e você tem acesso a todos os discos, né? Naquele tempo você tinha que ir na loja e se contentar com o que tinha. Ou pelo menos na nossa cidade. Lá a gente tinha uma locadora de CDs e tal. Sim, tinha. Cara, eu lembro quando saiu o Alive in Athens. Eu acho que foi o disco mais caro que eu comprei na minha vida até aquele momento, assim. O CD triplo. Eu acho que eu paguei R$30 numa época que o dólar era meio um por um. E até CD importado você pagava 25, sabe? Eu acho que R$30 foi uma fortuna naquela época, assim. E, cara, é um disco que, sei lá, pra mim, pelo menos, ele significou bastante, como você disse aí, né? Porque ele é basicamente uma coletânea e ele é super bem gravado, né? Eu não sei como é que foi o esquema dos overdubs que fizeram. É, mas... muita gente fala que, tipo, aquilo ali foi... Muita coisa foi gravada em cima, né? Foi depois. É. É, mas... eu acredito que sim, porque a gravação é muito boa. É, muito e, boa. E assim, 3 horas de disco, né? Seguidaço, assim, tipo, mantendo o mesmo nível, sim, né? E assim, todos os clássicos da banda estão lá. E cara, você vai ouvindo aquelas cavalgadas e fala, meu, como que o cara aguenta tocar desse jeito? Na 3 horas de cavalgada no braço é foda. É foda. Não, é foda, é foda. Não é qualquer um que aguenta aquilo ali, não. Pois é, e uma coisa que me chamava muito a atenção quando criança, assim, quando pré-adolescente, no Iced Earth, que é um assunto que eu falo aqui absolutamente todos os episódios, eu acho que o Iced Earth, eu acho que meu primeiro contato foi justamente por causa disso, que eu era fanático nos gibizinhos do Spawn, ah. Da capa do Dark Saga, é do Todd McFarlane, que é o Spawn, né, uma versão feita para o Iced Earth, que são as capas do Iced Earth que tem, assim, como a gente já falou ali, sobre a influência de Iron Maiden que tinha no... Tinha não, né? Que sempre terá. Ainda tem. Sobre o Iced Earth. É, existe esse universo, né? Que o, que o John Schaefer criou através das letras, sempre tem um lance meio conceitual ali, que é esse universo que ele chama de Something Wicked. E tem esse personagem das capas, que é o Abominate, que é tipo um Ed do Iced Earth, é o Abominate, né? Que é o... E tem aquela influência meio egípcia, meio... É, meio egípcia mesmo. Meio Power Slave, pra caralho, né? Desde o primeiro álbum, sempre teve um pouco essa sonoridade meio egípcia, assim, mas do nada, uns riffs meio egípcios, umas escalas, você fala, porra, sempre, desde o primeiro, temática de letra. Eu acho que é um troço que chamou a atenção de muita gente, né? Essas capas do Iced Earth, você vê a capa e você fala, meu, quero ouvir, que porra é isso aí, né? Ainda mais quando você é moleque. É, a capa deles é uma síntese daqueles quadrinhos que estavam surgindo ali na década de 90, né? Aquela coisa da revista Heavy Metal, né? Sim, totalmente. Enfim, né? Você vê aqueles desenhos que é bem aquela coisa, né? Que acho que me remetia muito isso, ver as capas deles e a revista Heavy Metal, que era uma revista, por exemplo, que eu acompanhava, que tinham vários quadrinhos, assim, diferentes, que era uma coisa mais... adulta, né? Digamos assim. E a gente até falou aí, né, sobre o Days of Purgatory. A capa do Days of Purgatory tem uma personagem de quadrinhos que é a Purgatory, nesse caso com I, não com Y, que é daquela Chaos Comics, que foi uma empresa de quadrinhos alternativo. Acho que terminou, sei lá, há uns 10 anos, mais ou menos, ou talvez até menos que isso. Mas que buscava ser um universo meio alternativo ali, a Vertigo, que já era, por sua vez, o universo alternativo da DC. Enfim, sempre teve muito esse lance de quadrinhos, né? Inclusive esse projeto do Kickstarter que o John Schaefer estava lançando, ele falou, ah não, isso aqui vai ser o primeiro dos muitos projetos que a gente vai ter em coisa de graphic novels. Eu acho que não. Action figures e tal. E eventualmente não vai. Eventualmente vai ser. É, agora ele vai ter que fazer os projetos dele lá da cadeinha lá. O projeto dele agora vai ser fazer vinho de prisão lá na. É, mano. Na privada. Maria Louca. Vai fazer Maria Louca na cadeia. É, ele quase virou o Varg do Power Metal, né, mano? Ele é o Varg do Power Metal, verdade. Ele é tão do Power Metal que ele nem matou alguém, né? Ele só fez merda. Só foi invadir o Congresso pra protestar contra a democracia e acabou preso. Que ele tanto defende. Tá. Mas ligado? Isso é um lance muito louco, né, cara? Isso é um troço muito cultural americano, assim. E aí você vê os exemplos dele e do Pat O'Brien, assim, e você vê o que eles fizeram. E você fala, meu, se esses caras fossem negros, a polícia já tinha matado, saca? O Matt Barlow mesmo já tinha matado. Já tinha fuzilado. Eu acho que uma das piores coisas que eu vi nesses protestos foi a galera querendo relativizar e querendo comparar isso com o Black Lives Matter, que eu falei, cara, Não, bicho, apenas é o fim não, da picada. Né? Apenas não, né? Se fosse pra comparar isso, eu ia falar, gente, morreram 5 pessoas nessa invasão. Eu acho que se fosse alguma coisa assim... Não, e a maioria, eles morreram não atacados pela polícia, né? Os caras morreram por burrice própria. Um cara caiu do muro que ele tava tentando escalar, o outro deu um tiro de taser em si próprio e teve um ataque cardíaco. Nossa. Cara, você vê o motivo pelo qual as pessoas morreram, assim, não. Cara. Não, e a polícia nem fez nada, né, cara? Era ridículo. A segurança que eles estavam aquele dia lá, eles fizeram comparações, por exemplo, com o Black Lives Matter, você fala, cara, é fora de questão. Eu acho que se fosse um protesto como aquele, que eles tivessem invadido o Congresso, a polícia tinha entrado lá fuzilando, entendeu? E os caras foram completamente privilegiados tipo, morreram por burrice mesmo, por, como diz, né, seleção natural, né? O cara dá um taser em si mesmo. Darwin não erra, mano. Darwin Awards. Enfim, não tenho o que falar. E eu acho que a tristeza maior, assim, pra mim, assim, é ver como é que a gente tem, né, no meio bandas, assim, que a gente gostava de pessoas, assim, que, né, que ouvem esse tipo de música, que apoiam esse tipo de coisa e acham que isso é algo defensável, que é bom você ser conservador, enfim, é o fim pra mim, sabe, cara? É complicado. Cara, pois é. Mas hoje em dia, muita gente do heavy metal, no geral, é conservador, cara. Em qualquer vertente, desde a galera do black metal, que eu acho que é onde você acaba encontrando mais. Não, o black assim, metal é o pico disso, é, né? É. Mas até, tipo, meu, que caia no folk, tá ligado? No, sim. No prog. Tem muito. Cara, depois que eu vi punk de direita, eu já não falo mais nada. Aí, o cara saiu da punk, é isso mesmo. Capo punk. Anarco-calopsita. Não, vocês viram o Instagram do chefe lá do Masterchef, do Henrique Fogaça? Que ele pôs lá a primeira descrição dele, ANCAP. E ele tem uma banda de hardcore, né? O Oitão, sei lá, que achava aquela merda. É isso mesmo. Mas ele tem totalmente cara. Só de olhar pro estilinho dele, eu já falei, esse cara só pode ser, velho. Não tem, né? Não, dá pra saber de quem é amigo, né? É. E, cara, é uma merda isso aí, né? Eu acho que quando a gente tava falando... Tiveram episódios anteriores aqui que a gente tava justamente falando sobre o K-pop da primeira vez. Eu acho que esse lance desse conservadorismo que o rock começou a adotar, começou a abraçar, é justamente o que afasta as novas gerações disso. Sim. Que jovem quer ser rebelde, bicho. E assim, o K-pop hoje em dia, ele tem um pouco dessa rebeldia. Não teve, né, aquele negócio lá nos Estados Unidos que ia ter o evento do Trump e a galera do K-pop se uniu pra falar não, vai pra meio que confirmar presença. E, tipo, meio que ia lotar o evento. Sim. Nossa, vai ter 100 mil pessoas e, tipo, tinha 10. E, tipo, foi a galera do K-pop sacaneando o evento. Cara, do que Trump. Loucura isso aí, né? Então, mano, sim, eles são muito mais rebeldes do que os metaleiros. É, não, tá pois foda é, hoje em dia mesmo. É, os metaleiros hoje é tudo um bando de cara que quer, sabe, ser... Vocês são um bando de conservadorzinho, aí o cara vem dar desculpa da família dele, quer ficar lá tomando cerveja artesanal. Cerveja artesanal, caramba, eu não tenho nada. E a gente, quando a gente tomava tubão, isso que a gente era ser um bando de maluco, idiota, e hoje em dia o cara quer ser... Rebelde gourmet. Ah, vamos ser rebelde conservadorzinho. Mas, cara, eu acho que um pouco a culpa disso é aquela coisa do elitismo dentro do heavy metal, sabe? Ah, porque você escuta essa banda, mas e essa aqui, essa daqui, mas você consegue tocar isso? Você sabe a cor da cueca que ele tava quando ele casou? Então tira essa camiseta. Não, é porque o meu guitarrista é não sei o que, não sei o que lá. Tipo, olha como os músicos do heavy metal são muito melhores... que de qualquer outro estilo. E o cara que fala isso não tá ligado que quando você vai escutar uma banda de forró, o quão intrincado é aquela percussão. Bicho, tá ligado? Você já tentou tocar triângulo, cara? É a coisa mais filha da puta do mundo, velho. É impossível. Nossa, tocar é aquilo. Treta. É foda, eu já tentei, mano. Pior que é foda cara, mesmo. Cara, é embaçadíssimo, assim. Eu não sei quem que estudava comigo tinha um. Eu falei, ah, vou fazer um som aqui, né? Fazer um blast beat no triângulo, cara. Não, não dá, velho. Não sai som o negócio. O cara tem que ser ninja pra tocar aquilo. Depois desse Já tentou tocar cuíca? Ah, cuíca, cara. Não, não sei nem como parece uma cuíca, assim. Mano, eu comecei, né, tocar, assim, meio que me enfiar em coisas de estudar um pouco de música e tal, em banda marcial, no colégio que eu estudava. Eu toquei bumbo na banda marcial do meu colégio. Cara, eu tocava tuba. Ah, porra, tuba é difícil pra caralho também. Eu tocava tuba. E tinha, né, tinha a galera da percussão e tinha uma cuíca. A galera da percussão tocava. Eu fui, falei, deixa eu tentar fazer essa parada aí, mano. Não dá, né? Não dá, velho. Você vai puxar, você só faz um barulho muito ruim. Pois é. É muito treta. Não, e tem que ter uma técnica fodida. No meu colégio não tinha banda marcial porque saía treta e gente morria na minha época, cara, de verdade. Caralho! Aí sim! Colégio público era isso aí, lá em Poços. Não, teve uma briga que rolou lá no dia do ensaio da banda lá do colégio, lá, cara. Começou a voar caixa, marimba, bumbo pra tudo que era lado. Mas já tomou uma marimbada na testa, cara. Não, já era. O negócio pesava 500 quilos, bicho. Mano, o prato, velho, se alguém joga aquilo ali pra machucar, se o prato tiver meio lascado ainda, cortar é uma facilidade. É uma facilidade pra cacete. Enfim, retomando ao assunto do disco, a gente tava falando sobre a capa, né? Cara, esse disco ele tem infinitas capas. Retomando o assunto da capa que a gente tava falando, a capa original desse disco ela é a coisa mais horrorosa do mundo, né? E ela foi feita pelo Rick Borstelman. Eu vou linkar o site desse cara. Esse podcast ele tem como função social ser um exercício de nostalgia sobre o metal dos anos 90, começo dos anos 2000. Vejam o site desse cara, parece aqueles sites que a galera fazia em HPG, assim. É... HTML no bloco de notas. Cara, não, mas é daquele momento meio transitório, né? Que ficou entre o HTML e o Flash. Cara, é um site maravilhoso, assim, com as artes do cara. E esse Rick Borstelman, ele foi o cara que, junto com o John Sheffer, ele desenvolveu o logo do Iced Earth, que por sua vez já era uma adaptação do logo do Purgatório e tal. E esse cara não é muito conhecido por fazer artes pro metal, não. Mas se você entra lá no site dele, tem várias pinturas, várias artes que o cara fez. E assim, a capa original é um mano sobrevoando um dragão, assim, por cima de um canyon. E esse mano aí não dá pra necessariamente associar com o Abominate, que é o personagem das capas. E aí na sequência já tem o quadrinista lá, o artista, o Axel Herrmann, que é o cara que, porra, faz capa pra um monte de banda, né? Eu acho que dos discos que eu mais gosto, assim, o primeiro do Asphyx foi ele que fez a capa, o The Wreck. E ele já deu uma repaginada na capa, que ele já colocou o Abominate em cima de um cavalo segurando um machado, né? E depois tem a terceira versão, que também é do Axel Herrmann, que é basicamente essa capa, só que naquele estilo mais coloridão e tal, e, tipo, já tá mais centralizado, enfim. É, são capas que chamam a atenção, assim, né? Mas eu gosto muito dessa capa original, que ela é horrorosa aí. Eu acho que só a primeira prensagem em vinil que saiu com ela, ou a primeira prensagem em CD, e depois não tem mais, assim. Não tem nem por que ter, né, mano? É, e o Axel Herrmann, ele continuou fazendo a capa, sei lá, até hoje. Hoje é exagero, mas assim, pelo menos a capa do Horror Show, a capa do Something Wicked, tirando o Dark Saga ali, que era do Todd McFarlane, eu acho que pelo menos as capas com a qual a gente associa o Iced Earth, aquele estilo, né? Meio egípcio, meio comics. É, todas são do Axel Herrmann. E... assim, é... é muito louco isso, né? Porque, tipo... cara, um disco... os caras já... Como a gente já falou, né? Esse disco, praticamente, ele foi regravado com outro vocal. Depois ele foi praticamente regravado ao vivo. E o disco tem três capas diferentes. Então você fala, porra, qual versão desse disco eu vou ouvir? Foi o álbum que fez mais sucesso no Japão, eu tava vendo. Eu fui dar uma pesquisada. Até hoje foi o álbum do Ice que fez mais sucesso lá. E eu acho que é o segundo álbum que mais vendeu deles. Só perdeu pro Something Wicked. Acho, posso estar muito enganado. Mas eu acho que. Cara, esse disco foi o disco que meio que lançou eles pro mundo, né? Foi um. Assim, no começo dos anos 90, como. Que era uma época que o metal já tava meio caído, assim, né? Pelo menos ainda mais esse metal mais tradicional. Eles que eram, sei lá, seguiam essa linha mais heavy metal, puxando pro power, puxando também pro thrash com aqueles riffs e tal. Cara, porque foi uma época, pelo menos em 91, nos Estados Unidos, foi a época que o Pantera começou a estourar. O Pantera paralelamente com o grunge, que levaram, sei lá, o negócio a outra dimensão no que era feito ali na música pesada da época. Enfim, o Guns N' Roses também estava super em alta. E, cara, e o Iced Earth, apesar de ele ter uma roupagem muito mais moderna do que as bandas clássicas da New Wave of British Heavy Metal, ele sempre foi meio tradicionalzão, assim, né? Sempre foi meio calcado na receita original do heavy metal. E eu acho que por isso que sobreviveu também, né? É que eu acho que o que o Sheffer fez, ele conseguiu deixar o som mais atraente, saca, pra galera mais nova. Sim. Tipo, a produção do álbum, as músicas do Ice, eles sempre foram, tipo, sempre tiveram muitos riffs, né? Você não fica só no. Sim. No riff principal, um riff pro refrão e volta. E duelo de solos, né? É, não. E pelo menos, né? Eu peguei pra ouvir. Né, até hoje eu peguei pra ouvir os três primeiros. Né? O Iced, o Night of the Storm Rider e o. Burnt Orphans. Isso. Três vocalistas diferentes, né? Três vocalistas diferentes. Do primeiro álbum, né? Do Iced Earth pro Night of the Storm Rider, tipo, eu senti que as composições são bem similares. Mas o que muda muito é que no segundo, no Storm Rider, ele começou a deixar o som mais épico. Então tem muito mais, tipo, coral, tem muito mais strings de teclado mesmo. Tipo, por mais que pareça, né, por ser anos 90, às vezes remete um pouco aquele tecladinho de churrascaria, tá ligado? Sim, sim. Mas ainda deixa o som mais moderno, né, pra ela. É épico, né? Você escuta aquilo, né, até a última música, que é a Travel, né? Em Stygian, ela é épica. Ela é, né, super épica. E pro... A Pure Evil também, né? Ela tem. Começa. Sim. Eu acho que talvez seja a música mais famosa do disco. Tem passagens com violão ali, sim, e tal. Então eu acho que ele soube, tipo, deixar o som dele mais interessante. Que aí, tanto quando você já cai no Burnt, no Burnt Offerings, o som é ainda mais rebuscado, assim, tem muito mais riff. Ele ainda tem aquela cavalgada monstra, mas tem mais variação, tipo, ele não é só rápido. Então, sim, eu acho que ele conseguiu fazer isso. Eu acho que uma das principais músicas ali, que é a Dante's Inferno, que tem o quê? Mais de 15 minutos a música. Que é a música que fecha o Burnt Offering. Sim, acho que é 16 minutos, 17 minutos, uma parada dessa. Enorme, é. Então, acho que essa foi a sacada dele. Ele conseguiu deixar o heavy metal, o som o clássico, mais interessante. Não ficou naquilo, tipo, dos mesmos riffs. Por mais que eles se remetem muito, né? Porque é a cavalgada. Não tem, assim... Ele faz a variação dentro da cavalgada, mas não tem muita coisa diferente do que ele faz. Mas ele conseguiu fazer esses riffs serem interessantes, de alguma forma. De você escutar... Sim, isso eu concordo totalmente. Eu acho que essa foi o que ele conseguiu fazer o Wise Earth ficar tão relevante dentro do estilo. Pois é. Eu acho que combinou muito bem esse lance de trazer o metal clássico, trazer também essa roupagem moderna, criar o seu próprio estilo nessa forma de tocar. Tipo, o cara pegou o baixo, né, do Steve Harris originalmente e transpôs isso pra guitarra, associando também a estética da banda como um todo, que eu acho que também ajudou bastante, né? Pelo menos, hoje em dia não sei se tanto assim, mas cara... Um disco ter uma capa desenhada pelo Todd McFarlane na época era um troço enorme, né? O cara que desenhava o Spider-Man ali no... Nos anos 90, né? E era a época que ele tava bem em evidência, né? Assim. É. Sim, total. Tanto é... Cara, você vê o outro disco que ele fez a capa lá, é o disco da amarelinha lá do Korn. Esqueci o nome. Tem uma menina pulando amarelinha no abismo, sim. Acho que é Follow the Leader, Follow alguma coisa assim. É, uma parada dessa. O nome do disco... Uma parada dessa, sim. Desculpa aí, Korn, não, nunca foi minha área de interesse, muito menos de expertise, mas quem estiver ouvindo vai saber o que é. E tinha até aquele clipe lá que era até desenhado pelo Todd McFarlane, né? Que tinha um tiro que a bala ia atravessando tudo, e, assim. Que acho que até a música câmera mais, ia acompanhando a bala. Isso, que até a música, acho que uma das mais famosas. Como do Korn, que chama essa música? Freak on a Leash? Alguma coisa isso, assim? Isso, eu acho que é essa. Acho. Então, assim, a gente tá falando, cara, Korn, sei lá, talvez tenha sido a maior banda do metal alternativo, desse new metal, que não é necessariamente metal, mas é um negócio gigantesco pra época. É, né? Gigantesco. E aí, se você vê que é o mesmo artista que tava fazendo capa pra eles e pro Iced Earth na época, você já tem uma dimensão do quanto isso era grande na época, né? E eu acho que justamente conseguir mesclar tudo isso num momento em que o metal como era cunhado até o final dos anos 80, já tinha deixado de existir, foi um ar novo, né? Eu acho que o Wise the Earth e o Nevermore, eu acho que foram bandas muito responsáveis por trazer isso pra esse metal tradicional, né? Ainda que as bandas não sejam necessariamente de metal tradicional, já puxaram mais pro power metal, Nevermore já puxou mais pro um prog... O Wise the Earth, assim, essas bandas, elas tinham muito desse, em especial por conta do vocal, né? Eu acho que tanto o Matt Barlow quanto o Warren Dane, que já vinha antes do Sanctuary, e, enfim, eu acho que essas bandas, elas foram responsáveis por dar um gás novo. Eu acho que esse é o grande mérito que tiveram. E é muito estranho, né? A gente tá falando aí sobre uma banda e tal, que não necessariamente é uma banda... super clássica, não necessariamente uma banda super primeiro escalão, primeira prateleira do metal, mas que é uma banda que todos conhecem, todos passaram, e hoje ela fica estigmatizada por conta da presepada do John Sheffer. É, mas agora é pra sempre, cara. É. Pra sempre. Ele pode até não se ficar 10 anos preso, tipo, daqui, sei lá, ficar um ano. Mas sempre vai ser. Esse estigma, o Schaefer vai sempre levar pro Ice. Vai ter. Do mesmo jeito que vai atrair muita gente. Sim. Né? Porque vai atrair. Vai afastar. Sim, muito. Isso muita certamente. Gente também. E, cara, esse é um, essa discussão que você levantou aí é um troço que eu queria meio que engatar nisso aí. Que aí a gente já vai para as considerações finais também. É. Porque. Eventualmente o Demons and Wizards pode não pegar muito dessa pecha aí, justamente por não ser a banda dele, ainda que seja, né? Um projeto dele. Mas o Iced Earth é a banda dele, né? A banda que o cara carrega nas costas aí desde 1988. E assim, se você for ver desde o Purgatório lá, ou desde o primeiro lá, é desde 84. São o quê? Tipo, quase 40 anos de banda. E assim, é filha dele, né? A banda é ele. É ele. E ele mesmo queimou a própria banda, né? Pois é. E assim, a gente vive nessa época de cultura do cancelamento, mas por outro lado tem muita gente que vai justamente na contramão disso. Você falou, ah não, muita gente, isso dá uma visibilidade muito grande, né? Ainda que a Century Media tenha tirado esses discos de venda da vitrine, cara, eventualmente o valor disso vai subir pra caralho agora, né? E isso acaba virando cult, sim. Acaba virando, sei lá. E outra, o moleque que quer contrariar a família ali, quer contrariar os amigos, o cara vai começar justamente por aí, né? Falei mal, mas falem de mim, né? É, pois é, eventualmente dizem que não existe propaganda ruim, né? Então... É, existe propaganda, né? É. Não, e é uma banda que tava meio que fora de evidência desde que, sei lá... Ah, não, caiu muito, pelo menos... caiu muito. Desde que o Barlow saiu a primeira vez... Pois é. Não foi mais a mesma coisa. Pois é. A gente falou que ia mencionar o Halford aí, né? É. Vamos puxar esse gancho aí pra gente encerrar também. É, o Barlow saiu da primeira vez e, cara, eu nem ouvi discos com o Reaper Owens e, assim, eu... No episódio sobre o Halloween aqui, a gente falou sobre os vocalistas de metal injustiçados, né? Eu acho que o Reaper Owens... É um deles. Não que ele seja necessariamente injustiçado, mas ele é um cara que, meu... O cara entra muito mal nas bandas, não, né, bicho? É que ele vai substituir... O cara entra com uma sombra gigantesca, né, cara? E ele é um puta do vocal. É a mesma coisa do Blaze no Iron Maiden, né, cara? A sombra atrás dele é muito grande. É, então acho que ainda o Blaze foi o mais corajoso, né? E que é um puta do vocalista, assim, meu... Os discos solos do Blaze, você ouve e fala, não, esse cara canta pra caralho. Mesmo o X-Factor eu gosto bastante. É, então, ele canta pra caralho, mas ele, tipo, ele foi substituir um cara que era, tipo, status de Deus, pois né? Pois é. Uma coisa, o Reaper substituindo o Halford. É, então. Literalmente o Metal God, né, ele foi substituído. Justamente. Aí ele entra no Ice of the Earth ali, naquele momento pós-horror show e tal. Então. E, cara, não sei, assim, a banda... deixou de ter o atrativo que tinha, né? Que, como você mencionou, era a voz do Barlow. Era a voz do Barlow. E o Barlow, ele era muito cativante, né? Ele não era só, sim, tipo, cantar muito. O fator, tipo, a voz dele era cativante. Não é só... Toda a persona dele é muito cativante. Só, sim, que aí ele saiu e entrou o Reaper, coitado. O Reaper sempre vai ser um coitado. Poxa vida. É. Aí o Barlow voltou. No CD que o Barlow voltou, não é grande coisa, que é um CD muito fraco. Muito fraco. Eu não cheguei a ouvir, cara. Cortou o cabelo e virou Sansão, né? Tipo, ele cantando, tá? Mas, mano, é um álbum fraco. As composições são fracas. Se você pega pra escutar, assim, no geral. Aí, o Stu. Uhum. O Stu é um cara tipo, que ele consegue emular muito bem a voz do Barlow. Entendi. Então, quando você pega pra ele, se você pega um pouco desavisado, assim, dependendo da música que o Stu tá cantando, mano, você até fala que é o Barlow cantando. Porque ele consegue emular muito bem tanto a voz do Reaper quanto a voz do Barlow. Então, pro Ice, eu acho que foi uma boa conseguir o Stu. Só que aí também entrou naquilo, tipo, os álbuns que vieram com o Stu são bons, mas não é, tipo, uma coisa que fala, caralho. Um horror show da se vida. Se o cara entra emulando o que veio antes, a chance... Ainda mais pelo estilo de som que toca o Ice the Earth, a chance de virar um negócio mais do mesmo, e mesmo que seja muito bom, é um troço que, tipo, você já ouviu quantas vezes em álbuns anteriores, e você tem os discos clássicos, não é um disco que você vai parar pra prestar atenção e falar, caralho, olha isso aqui, né? É, então. O primeiro álbum que o Stu entrou, que foi o Dystopia, que é o de 2011. O Dystopia, tipo, é um bom álbum, tem tipo, umas duas músicas que são bem marcantes, mas é aquilo, tipo, é o que, exatamente o que você falou. É um pouco mais do mesmo. Tipo, pra que eu vou ouvir esse CD inteiro se eu posso ouvir o Night of the Storm Rider, que é o puta álbum foda. Sim. O Horror Show, não tem porquê. É, o Horror Show ele já é bem mais fora da curva, né? Ele já é bem diferente, sim, dos anteriores, ainda que mantenha o mesmo estilo. Ele trouxe elementos musicais novos ali. O Horror Show acho que foi um experimento que deu muito certo. Sim. Pro Ice. É, eu lembro que quando saiu, eu lembro que eu comprei ele na época que saiu. E, cara, foi um dos meus discos favoritos daquela época ali, né? Do começo dos anos 2000. E escrevi muito bem, assim. Escrevi a Prazine na época. Eu lembro que a gente pegou o CD da Century Media lá pra resenhar. E, cara, eu dei, tipo, uma das notas máximas pro disco, assim. Hype total, né? Se eu for ouvir com os ouvidos de hoje, eu certamente vou gostar, mas jamais colocaria ele no nível que eu coloquei naquela época. Ah, é? Mas é que pra aquele momento, serviu pra dar uma ventilada, né? Trazer um troço novo, trazer uma esperança pro metal que já tava meio que, assim, batido ali no momento, né? É, e o Horror Show tipo, teve ainda o plus de ter colocado, de ter o Steve George no baixo, né? Sim. Sim. Isso fez uma puta diferença nos riffs, no som, no geral. Vou até ouvir ele novamente aqui, acabando o podcast. Enfim, partindo para as considerações finais, Rogério, tem alguma coisa aí a dizer, a acrescentar? Ah, sobre o Ice the Earth, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi o Ice the Earth foi hoje, antes do podcast. Você acredita? Caralho, foi uma banda que, por incrível que pareça, durante esse tempo todo, me passou em branco. Sempre vi assim, Ice the Earth, Ice the Earth. E pra falar a verdade, eu nunca vi ninguém chegou nunca pra mim e falou assim, ah, tem esse som aqui do Ice the Earth, ou coisa do tipo. Eu olhava as capas, falava, ah, cara, legal a capa, mas eu acho que eu tava em outra, sabe? E acho que foi uma das primeiras vezes, foi a primeira vez hoje que eu realmente lembro de ter ouvido essa banda. É, esse álbum, particularmente, eu até gostei, sabe? Eu até achei legal, assim, ouvindo. É, eu acho que não é muito a minha pegada do que eu tenho escutado mais hoje em dia, mas eu achei interessante. Acho que vai ser uma coisa que eu vou tentar ouvir um pouco mais, apesar, né, dessa polêmica do John Schaffer aí. Apesar dessa controvérsia, é só pra, sabe, pra ver se fica um pouco na minha cabeça, porque eu fico pensando, gente, mas como é que eu deixei essa banda passar esse tempo todo? Não tinha ouvido, né? É. Mas ok. Eu acho que é até interessante isso, né? Todos esses anos a gente acaba escutando tanta coisa pouco conhecida. E o Ice the Earth é uma banda que relativamente sempre teve aí e eu nunca. É que foi muito nesse momento que era uma época que a gente também tava migrando para as bandas mais obscuras que a gente podia, né? Aparecia alguém com uma banda podre, e no outro dia tinha que surgir com uma banda pior. Ah, é. Se não verdade. Fosse isso, não valia, né? É, a banda da época tinha que ter aquele logo de tinta manchada jogada na parede, porque senão não servia, né? É igual a evolução do metal nos anos 80, né, cara? Você tinha uma banda, você ouvia e falava, cara, eu quero parecer igual essa banda, só que pior. E foi cara, assim eu acho até que os anos 90, né? Era o espírito, né, na verdade. Antigamente ninguém queria ser o conservadorzinho limpinho de camisa pola. A gente queria ser o mais podre possível. Lógico, mais quer fazer pior. Com tudo. Quer tocar mais rápido, mais sujo, assim, mais agressivo. Mais sujo, é. E é isso aí. Exatamente. Enfim, eu agradecer muito a participação do Michel aí. Obrigado por abrilhantar a nossa edição, que talvez seja a última, né? Como já disse. Talvez seja a última, então, infelizmente. Chame todos os seus amigos, coleguinhas, para ouvir. Eventualmente os números sejam impressionantes, já que a gente está falando de polêmica, e sempre que tem polêmica, esse podcast dá audiência. Sim. Aí, em vez de 10 ouvintes, a gente tem 12. Mas. Cara, polêmica, a gente não vai conseguir criar polêmica, assim. Vai, cara, polêmica, o nosso episódio mais internet, ouvido que ainda hoje é o do Dissection, que é o que a gente tem que arruma a briga, né? Tem que deitar na banheira de Nutella, sei lá. Corpse paint na banheira de groselha, né? A gente vai fazer o vídeo. Aí começa a bombar o canal. Boa, isso é perfeito. Porque é bem idiotice. Isso aí é a capa do Cruelty and the Beast do Cradle of Filth. É verdade. É verdade. Acabou de descrever aí. Michel, diga lá, cara, dê suas impressões finais aí sobre o disco, sobre o Ice the Earth, sobre o John Sheffer, enfim. A palavra é sua. Cara, bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. De verdade, é. Efetivamente, essa é a primeira vez que eu participo de um podcast, então. Foi divertido, ainda mais pra falar de música, que é basicamente o que eu sei falar na tá vida. Tá certo. E quanto ao Wasted, cara, foi uma banda muito, muito grande, assim, na minha vida. Muito importante quando, tipo, dentro do metal, assim, quando eu comecei a escutar. Aqui até o Rogério falou que, tipo, meio que passou em branco. Talvez porque, tipo, acho que quem começou a escutar Wasted foi, tipo, na adolescência, sabe? De pegar essa banda, porra, olha que capa da hora. Deixa eu ver foi isso daqui, exatamente caralho, assim pra mim. Então. E agora com todo esse lance do Sheffer, cara, assim, eu sou um pouco do, né, que até comentei, antes da gente começar a gravar, que eu não sou o tipo de pessoa que consegue separar muito bem o artista do som, saca? Então eu não sei dizer se eu vou voltar a ouvir, porque eu naturalmente já estava escutando bem menos o Ice Derp com o passar do tempo. É até um estilo que hoje em dia eu escuto menos, né? O power metal, por mais que eu ainda escute, eu escuto as mesmas bandas que eu já escutava quando eu era adolescente, aí algumas ficaram, outras começaram a se afastar, e o Wasted foi uma banda que acabou ficando um pouco mais distante. Eu acho que até pelo fato de dos últimos lançamentos não serem tão grandiosos, né? Então vai ser uma banda que, tipo, pode ser que fique no limbo da minha vida, que, tipo, acabe passando, pode ser que eu volte pra escutar algumas músicas específicas, sabe? Então, vamos ver. É, eu acho que ainda vai dar muita treta com o Sheffer disso, porque eu não sei se a Century Media já deu alguma nota, falou alguma coisa, mas o CD... Cara, eu acho que eles nem falaram nada, eles simplesmente tiraram tudo do ar e... É, então. Tipo, só tá no... segue. É, tipo, tá no Spotify ainda, né, com o nome da gravadora e tal, então eu nem... Não dá nem pra saber o que vai ser do Iced agora. É. Até mesmo o que o Sheffer pode vir a fazer com o Iced. Pode ser que ele dê uma loqueada e fala, mano, agora o Iced dele vai falar só de política de extrema direita. E é isso aí. É, eu acho isso meio pouco provável, né? Porque ele tem essa... Todos os discos seguem mais ou menos essa linha fantástica aí desse universo Something Wicked que ele criou, né? E eu, assim, não me espantaria se ele adequasse, né, cara, esse universo que... Eu não sei nem como é que fala, cara, eu só sei ler, né, que é o Canon, QAnon. Se ele transpor isso e colocar o Abominate como um símbolo de luta pela liberdade, ou sei lá, o que os caras acham que estão fazendo. Mas fala que eu acho que ele já começou a fazer isso, viu, nos dois últimos álbuns. É que eu vi de alguma das entrevistas que ele deu esses últimos tempos, ele falando que, tipo, os últimos álbuns do Iced já é meio que, tipo, pra falar dessa tal liberdade que ele defende, das visões dele, tipo, meio que, não de uma forma tão explícita, né, quanto ele invadindo o Capitólio, mas, tipo, meio que já, essas daqui são as minhas posições, vocês Sim. só não perceberam antes. É, vai entender, né? Vai entender. Enfim, vamos passar para as recomendações. Rogério, recomendações da semana. Olha, sinceramente, eu não tenho nenhuma recomendação. Minha recomendação é que eu espero que as pessoas assistam, ouçam, né, o nosso podcast, que a gente possa continuar aí, né? Vamos ver, né? O que é que vai dar, né? Vai que, né? A minha recomendação é que o Vitor também pare de frescura e ele volte, né, a apresentar aí com a gente. Pare com essa palhaçada aí. Ah, o Vitor tá desanimado. Vitor tá desanimado. Muito trabalho pra nada. Mas eventualmente ele anima, quem né? Sabe, né? Vai que ele tem um corona pela terceira vez aí e fala, pô, agora ou nunca. Vai vir aqui pedir música, né? Porque é, isso pode. Vitor, volta que a gente promete não falar mais mal do Benighted. A gente vai parar de te zoar por causa da história do Dissection. Michel, você tem algum disco, qualquer coisa, filme, alguma coisa que você queira recomendar? Cara, a palavra é sua. Vou aproveitar aqui, vou recomendar até pra vocês o único álbum, né, que, é da, que eu gravei até hoje, que é com a minha ex-banda, com Boa. O Darkest Ember, que é uma grande mistura de estilos musicais. Basicamente, nós tocamos Doom Death Metal. E, cara, eu tenho muito orgulho desse álbum, pra ser bem sincero. E se vocês puderem ouvir, e quem for ouvir, né, o podcast também dá uma conferida, seria realmente bem legal. Tipo, é um CD que eu tenho muito carinho. Assim, por mais que eu não faça mais parte da banda, foi a primeira vez que eu, como músico, compus riffs e toquei e gravei. Então eu tenho muito carinho. E sempre que eu posso indicar ele, eu indico. Porque eu realmente acho que nós fizemos um bom trabalho nele. Massa, real. Ouvirei com certeza. Por favor. Eu vou indicar um disco aqui que não necessariamente ele vai muito para a linha power metal, apesar de que ele tem passagens bem felizes, né? Que é o disco novo, quer dizer, não é o novo, né? É o primeiro disco, eles lançaram um EP no ano passado, que é o Yoth Iria, que é a banda do Jim Mutilator com o Magus, do Rotting Christ. Eles lançaram um disco novo agora chamado As the Flame Withers. Você falou aí em Death Doom aí, o nome desse disco faz uma referência ao As the Flower Withers, do My Dying Bride. Boa. Cara, esse disco ele é, assim, black metal grego, né? Que é mais puxado pro heavy metal do que necessariamente pro black metal. Ele tem muitos momentos felizes, meio power metalzão, assim. Alguns amigos até falaram que lembrava o Children of Bodom, só que sem aqueles teclados... Assim, eu não acho que pareça tanto assim, eu acho que parece mais o Dissection do Reinkausen em aqueles momentos que marracalhe da vida. Mas, cara, eu achei um descasso pra quem gosta de heavy metal tradicional e quem gosta de black metal grego em geral, vá atrás desse disco, eu vou linkar ele aqui nas recomendações. E por essa semana, ou talvez por esse ano, sabe-se lá, é isso aí. Agradeço a todos que continuam nos ouvindo. E espalhem a palavra. Um grande abraço, valeu. Valeu, galera. Valeu, gente. Até a próxima, se tiver.